De favela, é nós ciente no bagulho, mano. Eu faço o meu papel. Vou mandar um forte abraço pros parceiros que tão no céu. Vem no hip hop agora bolado. Saudade eterna. Saudade. Lembrança viva na alma, estrela brilhante. Já sonhei bastante, nada mais vai ser como era antes. A vida é assim, eu sei que o mundo é um moinho. A gente nasce, cresce junto, depois morre sozinho. O caminho foi iluminado, agradeço a Deus por ter dado a grande honra de ter vivido a teu lado. Todo o nosso passado tá vivo no meu presente. Me ensinou que a gente pode fazer diferente. Me ensinou a ser pai, me ensinou a ser homem de verdade. Não fugir da responsabilidade, a febre da cidade tentou destruir nossa família. Eu pergunto a Deus se haverá justiça um dia. Os covardes que te alvejaram não apagaram sua história. Por você continua vivo na nossa memória. Cada olhar do teu sobrinho tem você refletido. Cada lágrima minha, dor de você ter partido. Adeus, adeus. Saudade eterna, de um tempo que não volta. As cenas passam em câmera lenta, a fita não volta. Lembro da gente na praça, vários irmãos reunidos. Muitos deles, inclusive, estão lá em cima contigo. Qualquer dia a gente se encontra, vai ser sempre assim. Eu olhando por você, você olhando por mim. O bairro que a gente cresceu, levou sua vida. Mas a lição que você deu, foi viver bem a vida. O covarde que te fez isso, tá morto em vida. E você, no nosso peito, continua vivo na morte. Descanse em paz, que eu tô forte. Enquanto houver história, eu vou lutar. Enquanto eu conseguir respirar, pra sempre eu vou lembrar do meu mano fiel, que iluminou minha terra e virou estrela no céu. Hoje meu dia foi de choro e eu pedi a meu Deus iluminar minha alma, só pra eu te dizer adeus, adeus, adeus, adeus.